Пробуем управление по Назиана Бас, давайте контакт контакт. Bota Yankee, reporte Pantera. O 9926 na escuta do sol. Zero, vento na 50 graus, 099. Zero, 9942. Controle, o 6305, poderia coordenar a moto, claro? Anotei a solicitação. Muito bem, senhor. Oceano 63115, Recife autoriza por base. Por base. Muito obrigado, controle. Ei, mantém que eu me tiro no site, a porta pronta. E aí, Matheus? Falagem, pista no 7, o vento. O nome é 0 graus, o 0 nós, o Romeu da Yankee. Sim, é 6142, decola 238, time controle Salvador e 120, decimal 8. 08, 642. Ideal de São Paulo, nível 120. 120, papá. Controle Salvador, puxa, né, 142, perfil da PUCA. São Paulo 2000, autoriza Jamo. Senhor 1042, contato radar, após 2000, já é motorizado. Após 2000, autorizado já. Para o táxi, o Oceanair 9012 com 104 a bordo, 335, encontrando a Guarulhos. Táxi autorizado à direita, via táxi foi Índia. Ponto de espera, pista no zero, mantém a posição, chame torre 18.95, ajuste de altímetro no 019. Tem no 019 no ajuste. Índia no ponto de espera, mantém a posição, chame torre 18.95, Oceanair 9012. Controle Romeo Hotel Yankee, decolada no 7, agora vai a 1.000 pés, reportar a parada barra. Então, Romeo Hotel Yankee, Salvador para Caruru, visual 1.000 pés, reporte através da parada barra. Câmbio. Salvador, boa tarde, Oceania 9012, vamos contar dando 10. Charlie 9012, boa tarde, alinha e decola, pista no zero, vento no meio, 0 graus, 10 nós. Time alinhar e decolar da pista no zero, Chanel, 9012. Ciclone 6315, chame Recife 1251. Ciclone 6315. Desculpa. Afirmativo, Salvador. 6315 vai chamar 1251. Obrigado, bom dia. Afirmo, 9012, controle agora, 1208, bom voo. 0108, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, excelente, 9012. 9012, controle, contato, radar, prossiga como autorizado. Sim, prossegue como autorizado, 9012. De Guadael, o Machanel 902. Autorizado. Autorizado, graças. Salvador, muito boa tarde, gol 2017, autorização, Ilhéu 200. Gol 2017, informação em curso rocha, confirme o nível, solicitado. 2-0-0. 7, o recebido foi o 240, prefere a coordenação para modificar ou copiou o 240? Copiou 7, aguarde um instante aqui. Salvador, muito boa, Chanel 6321, no ciente da Éfitera, autorização Brasília, no 0612. Segurando com 2, virado, tá bom. Gente, frequência livre. Bom, Salvador, boa tarde, Gol 966. Gol 966, controle, meu cordial, ajuste 1019, desça para 2010, vai direto Duna para aproximação ILS. Sim, direto Duna, 2000 pés, 1019 para o ILS, Gol 966. Direita. Aciona 5501, controle 120, decimal 8. Controle 208, estacionado com fome a rota aqui, conforme a rota, reporte pronto, gol 207 para o pushback. Vai cortar no 21, para 090. 090, papá. Cuidado Brasília, via rota do plano, peso 107, nível de voo 360, saída arbor, transição elefa. Decola puxando a zero, primeira curva direita. Aciona 5456, controle 120, decimal 8. 360 autorizado, decolando a zero, peso de arbor, transição elefa. Só peso 107. 5456 no transporte 08, controle posto, janela 62, 13. Correto, posto pronto, chama 6321. 6321. Liga para Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Está bem limando com 3 a rota. Vou voltar. Eu vou viajar. Gente, o hotel Romeu Golf, o filme é a proa ideal de saída? Proa ali, 272. Gente, aguarde com atenção, hotel Romeu Golf, 1 minuto para cobra. Da no 967, Rocha, confere o Guadalupe, número 2. Vamos botar o Guadalupe. Azul 4065, acha, confere o Guardcopa número 3. Gael Leda Motiva. Gael Leda Motiva, obrigado. Reportar no setor, frequência livre, compor. Batido já, bom trabalho, até a volta. Hotel Romeu Golf, pronto, cópia. Autorizado, voo Enrimar, sobrevoo Pirajá. Decolando da Enrimar, comprou o uísque, 500 pés, aciona 0117, controle 120, decimal 8. Autorizado, Enrimar, 500 pés, sobrevoo Pirajá, decola, comprou o uísque, 0117, correto, com a torre agora 1895 para acionamento e decolagem, ajuste o altímetro no 09, hotel Romeu Golf. Ouro 967, pronto, cópia. Eu sigo 967. Autorizado Galeão, via rota do plano, pelo novembro 857, após Mouso, nível de voo 360, saída da El, Leda, Irume. Decola pichando a zero, primeira curva direita. Aciona 5505, controle 120, decimal 8. Sinal Cruzado Galeão, nível 360, 5 4 7 decola da 1-0, primeira curva direita, da El, Leda e São Paulo, 5-5-0-5, 2-0, decimal 8, 9-6-7. Gente, é, apenas que eu entrei cortado o cotejamento da saída, é da El, Leda e Irume, ok? Da El, Leda e 5-9-6-7. Correto, é Porto Alegre, gol 9-6-7. É Porto Alegre. Salvador, boa tarde, azul 4462, passou através do coral, está 64 enchendo o ponto de descida, passando em 74. Azul 4462, aciona a identificação. Identificou e forma ainda que está com a ótica, né? 4462, contato radar, Zimuth 230, 58 milhas, Rui Mari, desça para 5.019, chegada a Mari, pista 10. 5.000, 5.019, descida mais, direto mais. Curva direita, aciona 5465, controle 120, decimal 8. Correto, com as contas do 4065. Número 3 para pouso, reduza para 240. 017, coordenada equipe de solo, pode estar. Papapá, Lima, Lima, Fox, boa tarde, prossiga. Boa tarde. Parte 5, decolando 97, confirma o nível solicitado? Gente, o... Papapá Lima Lima Fox, utilizado Salvador para Serra Novembro e Juliette Kilo, via rota apresentada no plano. 160, no nível inicial, Yankee, plano Yankee, 160, pode modifica para 145 e prossegue visual no destino. Saída Arbor, após direto, decolagem pista 7, primeira curva direita. Aciona 5474, frequência do controle de saída 120.8. Correto, Lima Lima Fox, estamos confirmando aí Yankee, 160, pode modificar para 145, ok? Correto, confirma o PLB, por gentileza? Gente, para acionar a Chame Torre agora 1895, confirme o PLB com a mesma, ajuste ao time 309, boa viagem. Propel Romeo Golfo, controle. Decolado da Engine Marta em Casa Velha Pro Whisky, sobrevoa o Pirajá 500 pés. E antes ele copia Propel Romeo Golfo. Escuta agora. O 1164 está autorizado a aproximação em ILS. Seja autorizado, 1164. Turbo 884. Possível? Quando possível, autorização Aracaju. Voo 884, formação em curso é Oscar, está autorizado para Serra Brava Alfa Romeo, Aracaju, via rota do plano, nível de voo 230. Saída Puca, transição Caju, decola bicho no zero, primeira curva esquerda. Aciona 5512, controle 1208. Aprovado Aracaju 230, rota do plano. Decola o perfil da Puca, transição Aracaju. Dá 1-0 com curva esquerda, acena 5-5-1-2, o controle 1-2-0-8. Perfil 2-0-1-7, estamos com 117 a bordo, para meia de 3 horas, vamos pegar Aracaju. O 2-0-1-7, pátio, Índia, ponto de espera, bicho 0-2, 18-9-5, ajuste 1-0-9, confia apenas PAB. Pátio, PAB 117, autorizado, é ponto de espera, ponto 18-9-5, bom dia, 2-0-1-7. 117 copiado, posto de 295 boa viagem, 1019 no ajuste altímetro. Boa. O 884, cotejamento correto, reporte pronto. Reportará 884. 4065, aguarde. Do 4462, desça sem restrições para 2000, autorizado em ILS. 2000, sem muito boa tarde, gol 2017, pronto, posso esperar 1-0. 0-1-7, não tem ponto esperar 1-0. Pode bater, visou o radar na curta final. O pouso do Boeing da companhia está autorizado, ali manter a cabeceira 1-0, 2-0-1-7. Pode, você quer lá pousar ali, mantém 1-0, 2-0-1-7. Autorizado. Transfere do então até o Malo. Positivo. Malo. Siga. Vai em Casa Velha, retorne de imagem. Chefe, não terá para informar a reposição solo controlado o Hotel Romeu Golf. Reposição solo controlado o Hotel Romeu Golf. Guardião 01, rebote fora do solo, o nome é 0 graus, 109. Rebote fora do solo, o guardião. Poderia falar, confirmar o nome do comandante? Reinaldo Souza. Frente, grauta. Solo 01, libera a direita, chama Solo 121, 21, 1. 1966. Tênis confirmando, 1219. Perdão, vou tirar. Tô boa, 1966, livrou. 1966, ataque via Alfa, Ponte, acho que é Juliette. Alfa, repórter, acho que é Juliette, 66. Prossiga para Patango Eco, Delta Fox. Confirma o horário para Patango Eco, Delta Fox. Sim, estou aguardando. Meu Guardião 01 fora do solo, para o sul. Gente, o Guardião 01, poderia confirmar o local de sobrevoo? Inicia sobrevoo Itapuã, coordenará com controle a sequência de deslocamento da equipe. Gente, o Guardião 01 fora do solo 01, deixa no controle agora, 1208. 1208, grato. Autorizado à direita, via Índia, ponto de espera 1895, altímetro 09, azul 4065. 1019, controle Salvador Guardião 01. Capitão Guardião 01, é o controle. 01, decolou de Salvador. Momento sobrevoo em Itapuã, intenciona 1000 pés. Está com 1000 pés, controle está ciente, Guardião 01. Controle com vossa coordenação, o Guardião vai fazer acompanhamento já das seleções do de Itapuã ao Barradão. Ciente. Controle, gol 2017, decola 2000 pés, saída da Elf. Gol 2017 ao controle, contato para radar, direto e Léo. Direto e Léo, obrigado. Azul 4462, intercepta o localizador, 3 milhas para o externo, checa o trem, torre 1895. 295, Kate, tchau. Chegue acionamento, então 0967. 1967, aguarde. Próxima 09, continua a aproximação, número 2 para pouso. Ok, número Delta Fox, se confia apenas no pátio. Obrigado, Morro de São Paulo, roda conforme o plano DCT, decolada 197. Direita, corredor Axé, 1000 pés, antena 0133 e controle 1208. 1133, controle 1208, decola para a direita, corredor Axé, 2. Confirme, 02. Já 2 no KB, parecimento 1895, ajuste ao time 09, é a Delta Fox. Gol 967, puxa e vai correndo aqui, pessoal, é post-taxi. Reportar em táxi, 97. Só no gol 884, no 4, puxa atrás. Gol 884, é post-taxi. Livre é contra-ataque, 884. Fala, boa tarde, gol 1964, Lisona, 64. Gol 1964, boa tarde, táxi de Alfa, porte antes da Juliette. De Alfa, chamando a Juliette, 1964. Obrigado. Prossiga. Aqui eu vou passar de carro, está pronto para o táxi. Está autorizado o táxi até a interseção, reporte para ingresso. Passará. Quatro zero meia cinco, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, do 4-0. Do 4462, sola 07, libera direito, chame solo, 121, décimo 9. Direito, solo 219, do 4462. Do 4462, azul, Foxtrot. 4462, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4462. Cola. 25, cola, Leal. Salvador, boa tarde, 6255, descendo para 1-5-0 com a Oscar. Oceano 6255, é o controle, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-9, vou ir direto do ali. 4-2-0-1-9, obrigado. Tá autorizado, inicialmente está através do 62, aguardando para prosseguir com o táxi, 1-9-6-7. Através do 62, aguardando, 1-9-6-7. O 1-1-64 mantém a posição antes da Juliette. O 1-1-64 vai manter a posição Juliette. O Eco Delta Fox está pronto. Eco Delta Fox, Sanin, mantém no site. A 065, decola 209, controle 1208. Controle 208, boa tarde. Controle 065, decolou da El Leda Motifa. Azul 4065, ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Azul 4065. Altímetro 9019, gol 884. Índia na espécie 1895, com 9019, gol 884. Prova direto para a rotatória e voo visual, ajuste 1019. Escada pista 10, com o número 2, ataguado bom da companhia no momento através 04. Porto de espera manter a posição, time torre 1895, ajuste altímetro 1019. 1-0-9, ponto número 2 até o ponto 0, 1-9-6-7. Boa tarde, com 884, próximo da espera da 1-0-4. 1-8-8-4, alinha e decola, pista 1-0, vento no meio 0 graus, 1-0-9. Alinha e decola 1-0-8-8-4, gol. Gol 1-6-4, Juliette, portão 07. Juliette 07, 1-1-6-4. Azul 4462, segue o tráfego à frente, via Juliette, portão 03. Segue o gol, Juliette, portão 3, 4462. Na lateral, do eixo de decolagem da 1-7, próximo ao Faro Itapuã, a 1000 pés. Por gentileza, assim que decolar, ascenda até 500 pés, reporte visual com tráfego. Livre decolagem, pista 1-7, o vento no 70 graus, 099. Tá forte. Tá iniciando. Salvador, boa tarde. 967, espera da 10. 967, após a rolagem do Boeing da companhia, ele mantém cabeceira 10. Após a rolagem, ele mantém 10, 967. Passou Boipeba, ou melhor, passou Boipeba, voa sobre água, desça para 2000. 2000. Nere, pronto, 84, voo. Chile de colagem, 84, vento no 60 graus, 099. Desce a 84. Visual, com tráfego decolou. Transformador de Panatanguá, Estrada Fonte. É, piloto Afonso, seu controle, voo visual no corredor axé, foi alertado pela torre com relação à aeronave da Polícia Militar sobre Itapuã e Ubés. É, piloto Afonso. Afirmativo, vou atender para 1500, positivo? Positivo, pode manter então 1500 pés. E quem sai, dá da foto, grato. Ô, controle, teria possibilidade de coordenar para o Azul 4065 lá, Mote? Voltei a solicitação. Doutor, 045 Ilhéus, confirme o Pátio se encontra a pista aqui da Gol. Salvador. Gente, aguarde com a Papá Fox, Fox Zulu. Salvador. Salvador, no China 6321, na posição 6, meia dúzia, para pushback de acionamento. Pushback, China 6321. 321 é para trás. Tudo. O Delta Fox, após ter superado o tráfego, poderá voltar à altitude de 1000 pés. Ativo, vou voltar aqui à altitude de 1000 pés. Possibilidade de voo da presente? Eu estou autorizado, mantendo 1000 pés. Vai, Delta Fox. Guardião 01, controle. Liga. Guardião, acompanhamento a... uma das seleções, seleção do Costa Rica, que está pegando paralelo, se autorizado, faz o acompanhamento, mantendo o pé, afastará assim que é recomendado. Positivo, autorizado para prosseguir. Afirmo, grato. Piano 6255, reduz a velocidade para 220 nós. 220, 55. Reto do Fátima Escola. Papá, Fox, Zulu, solo, pronto, cópia. Cruzado de Salvador para Serra Brava, Índia Lima, Ilhéus, conforme a rota pensada no plano, DCT, nível 045, decola pista no zero, curva direita, corredor axé, inscrito a 1.000 pés, aguardando liberação do controle para ascensão. Aciona 0263, frequência do controle 120 decimal 8. Regimento correto, Fox Fox Zulu, reporte pronto para acionamento, táxi. Autorizado acionamento, reporte táxi, Fox Fox Zulu. Direto, posição da El, Leda? Exato, da El. Da El, 967. Saúde, São Cristóvão, eu peço. Gente, você não me escuta permanente. Recife, frequência 1251. Recife 1251, boa tarde. Guarde um minutinho para a cópia, confirme o nível solicitado. 80. 80, cliente, minuto cópia. comandante. Desça para 8 mil na chegada a bosta, 8.19. 8.19 na bosta. Está falando alaparado para Oceano 6255, Oceano 6255, livre e aliança. 6255, livre e aliança. Fox Zulu, confirme o Zulu, confirme o seu bem. Fox Zulu, confirma a decolagem da intercessão. Oceano 6321, taxi via 41, Índia, ponto de espera, chamando 119, decimal 95, altímetro 10, 119, bom voo. Obrigado, boa tarde, minha parte Índia, 119, 129. Número 6255, está agora 2 milhas para a duna com ILS autorizado, helicóptero da Polícia Militar entre a cabeceira 190 e o marcador externo a 1000 pés rumo ao oeste, em contato com a torre, ciente do seu tráfego e vai aproximar para pouso da pista 10. Informação para o Oceano 6255. 6255, então, mesmo aquilo de queda, obrigado. Número 6255, Duna, localizador em aproximação, checa o trem, chame torre 11895. 11895, 6255, obrigado, boa tarde. Duna 097, desça para 5 mil. 5 mil. Boa tarde, Oxené 6255, aproximação da 10, na sexta. Oxené 6255, informação de tráfego, helicóptero da Polícia Militar, mil pés, à sua direita, aguarde autorização de pouso. 6255. Radial 01, torre. Na escuta. Airbus 320, a 1 milha do Stan, afaste-se com o rumo sul e informe visual com tráfego. Visual com tráfego, já no afastamento, guardião. O 1967, chefe de Recife, 251. 251, 1967. O Oxiné 6255, então tem livre pouso na 10, venta 160 graus, 109. Por favor. Venta 160 graus, 109. Tem livre pouso, o 6255. 557, livre pouso na 10, baixar para lá. Bom, Salvador, boa tarde, Oxiné 6321, ponto de espera, pronto? Oxiné 6321, mantenha, ponto de espera. Tem 6321. Sulu, mantém a posição. Oi, guardião, visual contrário após o mês. Isso não retorna sobre voo paralelo. Autorizado, guardião. Pode retornar aí a paralela e manter a escuta permanente. Escuta permanente. Solo Michael Hotel India para a entrada no pátio principal. Siga até o gate 08, reporta finalizando. Ok, até o 08, informará o término. Oxiné 6321, observe a aeronave da companhia na curta final, após alinhar e manter a 10. Observe, observa e após ali manter na 10, Oxiné 6321. Ajuste 1019. Graço 1019. 1097, velocidade 2209. 220097. Polo 097, está passando 6.500, desça para 4.000 pés. Para sua informação, tráfego posição de 1 hora afastado. 10 milhas, rumo sudeste, aeronave transportando em ferro. Câmbio. Aeronave 7.500, desça 4.000, por de dono. Salvador, boa tarde, Papatango Romeu Hotel Yankee. Papatango Romeu Hotel Yankee, Salvador. E Serra Novembro e Thiago Lima com destino a Salvador, mantendo no 1500, com acionado 2000 transpondo, está presente através de Veracruz. Senhor 2222, prossiga visual via corredores, informe passando Paripe, ajuste 109. 109, repassar a Paripe, Romeu Hotel Yankee. 160 graus, 08 nós. Decibe decolagem 10, aqui na 963, 2 anos. Xanã 6327, confia? Xanã 6327. Ilhéus autorizado no 80, decola da 190 com primeira curva direita na saída coral. Transponder 0274, controle em 120, decimal 8. Autorizado nível 180, decola da 10, curva direita, coral, transponder 0274 e o controle 1208. Michelin 6327, procedimento correto, reporta pronto para o feedback acionamento. Reportará. Paulo Borgo no 99, quer ver? Oi, Salvador, boa tarde, Salvador, Marco Zulu, novembro, já visual. Eco Zulu November, boa tarde, chame final no 7. Chame final no 7, November. Transportando enfermo ou Eco Zulu November? Afirma. 7. O Echanel 6321, decolado aos 27, chame o controle Salvador, 1208, boa viagem. 208, obrigado, Echanel 6321. Nepuca, transição de paz. Depois o Luna 0 é a primeira aerovia, após... Nenhuma e conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5553 e controle em 120 desse modo. Eleva, suba sem restrição. Rosa 2000, direita, eleva sem restrição. 321. Apenas o 10, 5553, no transponder e o controle 202, confirma. 1208, gol 1966. Confirmando a primeira aerovia que intercepta o peso 190 após conforme rota. Isso, peso 190 após conforme rota. Gol 1966, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Reporta. Dona X-Ray para o gol 097. O 097 está autorizado a aproximação ILS. Vai reportar estabilizado, 10 para 2000, 1097 então. Princípio 2500. Controle, Guardião 01, nosso escudo. Então 01, ainda com a delegação? Afirmo, já próximo barradão. Positivo. E a aeronave da Goa, a Sona Ribeira, ele vai interceptar o ILS. Eu autorizei a descida até 2500 pés. O senhor ainda está mantendo 1000? Afirmo, mantendo 1000, mas se recomendado, faz. Seria interessante descer agora para 500 pés. Afirmo, 500 pés. Roberto Oscar Bravo, tem um helicóptero da Polícia Militar livrando 1000 para 500 pés, próximo ao barradão. 500 pés, visual com o mesmo, Roberto Bravo. Tono 097, desça para 2000 pés. Vai ter retorno no TICAS de helicóptero próximo a Simbra a 1000 pés. Já instruído por esse controle a livrar 1000 para 500 pés. Informação para o gol no 097. Certo, autorizado 2000 pés, gol 097. Agora estabilizando ele é assim, 190. Salvador, boa tarde, 3192, da Santa Cinti da Papá, cruza 1965, restrito 150. 3192, Salvador, desça para 4000, direto Duna para o ILS, 1019. 4000, 1019 na cruz de Duna para o ILS, 3192. Já passando através da 35, mantenha 1000 pés e chame o controle Salvador, 1208. Boa tarde. Boa tarde. Gente, Mike Hotel Índia. Eco Zulu November no solo 30, libere na Papá, pós pátio 5. Salvador. Cash, vai manter 1000 pés até ele hoje? Cash, está autorizado subir para 2500 pés, em voo visual para Ilhéus, Fox, Fox, Lu. VDR na vertical de Paris para a voa rotatória. Eu até o IAC 7. Damute. Doutor Zulu, 1-0 é a primeira aerovia, pode ser aí conforme o outro. Transponda em 5555, controle em 1-2-0, decimal 8. Controle 208? Sim, 1-2-0-8 é o controle. Nós, Guarulhos, precisamos na Zé, decolada Zé, que foi feita da Elba da Morte, então queremos que não zero tira aí. Rota do plano, transponda 5, controle 208, ou chamar a metric, tá, 0. Chanel 63, 53 metros, correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar, tá? Fax-Fax-Lô, vai seguir a linha no litoral para Ilhéus ou vai voar direto? Circula por retornação e passa todos. Ok, vai seguir a linha do litoral. Ciente, mantenha 2.500 pés ou voo a princípio devido ao tráfego. Ciente, vai deixar 2.500 pés na linha do aeroporto para o aeroporto. Só para um salto, gente, né? É o Gol 9926. Gol 9926, informação para pai, curso, aguarda o menos cópia. Guardando cópia. Bono 097, no solo, aos 33, direito, 1219, solo. Direito, 219, eu libero a porra com o 097. Peixe Carbrava, frequência livre. Rove OTEX, próxima rotatória, já visual com o campo. Eu, OTEX, torre 1-1-895. 895, boa tarde. Alfa, reporta aqui, ZZ. Alfa, até a Juliette vai aguardar. Aqui, 7, está autorizado a sinal da 1-7, aguarde a autorização de pouso. Afirmativo. Luciano 6321, no chame Recife 288. Recife 288, 6321, obrigado. Papapá, Fox, Fox Zulu, estimado para pouso em Léo. Papapá, Fox, Fox Zulu, controle. Ciente, anotei, 1945. Ciente, 1920.